Olá, boa noite. Sintonize exatamente a Radar 97.8 MHz, regime radiodifusão. Emissão online em www.radarlisboa.fm. Daqui até à 1 da manhã e de hoje a sexta-feira, o que vai dar também de amanhã, terça, sábado, feriado 25. imediato, 25 Nova Toca do Lobo na Radar. Aí estão as boas noites e boas-vindas para a edição dupla que une segunda à terça-feira e que é a primeira da nossa série de 5:23, 1 da manhã. Radar, Woven Hand, Ten Stones, foi o título The Beautiful Acts. If you're going to sing a song about drinking wine, you should drink some wine. A drink of Thunderbird. Straight to Thunderbird. Drink a Thunderbird. Straight to Thunderbird. Drink a Thunderbird. Yeah, yeah. Straight to Thunderbird. Drink a Thunderbird. Well, make up the little Frisco. Nobody holding back. The niggas that die, they fall like a rain. Run to the liquor shack. Here come the stories. Most of them lies. I would trade for all the world. None of y'all bowing lies. Drink a Thunderbird. Strictly Thunderbird. Drink a Thunderbird. Strictly Thunderbird. Drink a Thunderbird. Yeah, yeah, baby. Yeah. Why you sitting in your rush hour traffic? Freeway like a parking lot. I just think about the Thunderbird. Riding west and free on a hot shot. Fresh pops and $100 wine. Right. On the fire, I'm cooking SpaghettiOs. Underneath the billion star tonight. Drink a Thunderbird. Strictly Thunderbird. Drink a Thunderbird. Strictly Thunderbird. Drink a Thunderbird. Foram tempestades parecidas com estas que encheram a colher de blues da semana passada por aqui em feriado 25, sucede habitualmente às 22h45. Referimos a C6 Steve, Thunderbird e Fly By Night, do álbum Started Out With Nothing. É and still got most of it left. Be with you, girl. I'm still gonna be here in the morning light. I wanna bide with you, girl. I'm still gonna be here in the morning light. Ain't no fly by night. Ain't no fly by night. I ain't no fly by night. I see a little gunshy girl. I believe you've been hurt. Guess your little gunshy girl. I just wanna treat you right. Ain't no fly by night. Ain't no fly by night. Ain't no. Dez cartas de Alberto para Joaquim Cardoso Dias. Dez cartas para Alberto, escritas por Alexandre Nave, Fernando Pinto Amaral, Francisco José Viegas, José Agostinho Batista, José Luís Peixoto, Luís Quintais, Nuno Artur Silva, Nuno Judice, Tiago Torres da Silva e Vasco Graça Moura. Joaquim Cardoso Dias escolheu 10 cartas que recebeu de Alberto e entregou-as a estes autores para que elaborassem uma resposta. Assim surgiu a edição 10 cartas para Alberto, 10 cartas de Alberto, organização e prefácio Joaquim Cardoso Dias, edições Quasi, 2007. É o assunto de Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Daqui a uns escassos 15 minutos é habitual o horário das 23h30 para o Tirolinhas. Para trás, C6 Steve, Kings of Leon, o novo Only by the Night. Viriado 25 é na Radar, 23, 1 da manhã. 5 sons a contar ainda para as iniciais e as boas-vindas da edição segunda para terça. Daqui a pouco ter a linha às 23h45, Colher de Blues, companhia até à 1 da manhã. Com outras rubricas a assinalarem-se mais tarde a seu tempo. Closer e também Crawl, o nosso preferido de momento, para o último Only by the Night, Kings of Leon. Emissão de Viriado 25 até à 1 da manhã na pontinha da Antena Radar. Hoje é noite de falarmos do álbum de família que segue, uma escolha bem curiosa, Richard Hell and the Voidoids e o Sabre de 77, Blind Generation. Há também palco radar a considerar esta semana, com uma revisita há 10 anos atrás ao repertório e às participações ao vivo de uma banda que nunca mais parou, Nick Cave and the Bad Seeds. É um registro de Paris, 1998. Há daqui a pouco Tirolinhas. Há também TV on the Radio. Say that we've waited patiently. Call me on time.

Tirolinhas para trás, feriado 25 até à 1 da manhã à noite, que liga segunda à terça-feira. No horizonte está Mulher de Blues, mais daqui a pouco rodou Royce and Murphy, Movie Star, M83 com este Kim and Jesse. E um pouquinho mesmo antes da Colher de Blues da noite, ainda espaço para o som dos Over the Rhine. Trouble. To make some trouble, better make it good. Your sexy cocktail hours double is doing what it should. Looks maybe sweet and subtle. I think it's trouble, honey. I think it's good. If you came to make trouble, make me a double, honey, I think it's good. Novices have expectations, cause they think they should. Experts have their revelations, like they knew they would. What may seem complicated is overstated, downright misunderstood. Love will not be outdated, maybe placated, but it's got to be good. We're so precarious, where semantics are, babies could be trouble. I think it's trouble, honey, I think it's good. If you came to make trouble, make me a double, honey, I think it's good. Oh, Agora também pode ouvir a Rádio Radar dentro de sua casa, na sua televisão. Basta ter a Powerbox da TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Rádio Radar. Se ainda não tem a Powerbox, ligue já o 808-200-400 da TV Cabo. Tiveram a semana passada uma animação muito especial com o C6 TV. Esta semana, o Colher de Blues, voltamos aos clássicos do José Van Morrison. Here my congregation, had my flock, when I was a shepherd of men. Just a wild goose, just a pot of gold, just the rainbows, and I can't afford to deliver this message to you. I can't afford. Now I'm gonna rise up again. Had my degree, my initiation, not speaking to the profane. How can a poor boy get this message to you? watch the illusion of false security, play of the shadows that move. Tell me what evil lurks in the hearts of men. Only the shadow. Don't believe a thing. Nothing that's true for you. I can't prove it. You'll get next to you. Colher de Blues, com Viriato 25, o caminho da meia-noite, pontinha da antena radar, Keep It Simple, o último Van Morrison, temas ao Canapu Boy, School of Hard Knocks. Patronize me now. They brainwashed the suckers again and perpetrated the myth. Propaganda far and wide. No wavelength, no mileage, no current currency. No answers, just silence. Yeah, nothing is what it's supposed to be. I was educated by the School of Hard Knocks. Tell me who's gonna patronize me now. I got shipwrecked and got drowning on the rocks. Everybody left me high and dry. Let me sit high and dry.

volta ao formato de soldas e sons para inaugurar a segunda hora de hoje em Variados 25.9, Toque do Lobo na Radar até à 1 da manhã. Foi Rilo Kiley e Dreamworld, os Tang. Sings to the stereo, making dirty pictures with her hands in the lamplight, and knows where the mourners go. We'll sing a coronet, bringing you back from the grey light. Variado 25 é a segunda hora, onde se mudou em boomerang. Take é o tema que usamos para o Stang, fase ainda inicial da segunda hora de Variado 25, dizíamos há pouco. A hora complementar onde conta Boomerang, cerca da meia-noite e meia, e na ponta da língua, lá para os 10 minutos para a 1 da manhã. Wooden Ships. We ask you. 5 entre os soltos, Orbe complementar, emissão segunda para terça até à 1 da manhã, pontinha da antena radar, We Ask You to Ride os Wooden Ships, um saltinho entretanto para Caribou. Entre as soltas Caribou, formerly Manitoba, também Sons and Daughters e This Gift. Álbum de família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 votações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de família. O álbum de família desta semana é apresentado por Tiago Castro. Tem a primeira audição, como ouvimos há pouco, na próxima quarta-feira, 14 horas. E depois uma retoma a um domingo bem cedinho, ao meio-dia. Há também, na semana seguinte, uma recuperação noturna, habitualmente após o encerrar de Viriado 25. A propósito disso, hoje, imediatamente após a 1 e até às 3, e para acalmar a desilusão do falhanço de domingo à noite, há por aqui na antena Vidro Azul. Falamos agora do álbum de família Richard L. and the Voidoids, Blank Generation, 1977. Father, don't you pull no gun. Down at the rock and roll club, we just gonna have some fun. Down at the rock and roll club, sweetheart, would you buy me one? Down at the rock and roll club, yeah. They said, Richard, are you gonna go out tonight? I am uncertain, I ain't feeling too right. But I rip up my chest. I'm going out into sight. Scotch and soda. Yo! her on the street. Air is thin, dim night like the rest. At the door of the club, lounging, I so undressed. And you open the door, and the noise takes the floor. Oh, baby, night after night, here tonight is the best. Yeah! The group, when's the set gonna start? She says, I know that girl, there's a tattoo on her heart. She pivots in rage and the band is to stay. Sexy love ricochets round everyone's paw. I say, everybody's waiting, I want moments like these. Oh, baby, get me drunk, I'll go to my knees. Such a surge of love, oh, the horn don't explode. Everyone you ever saw indulging in squeeze. Yeah! Na época da grande explosão, 1977, os Pistols e os Clash tinham começado um ano antes. Richard Allen, The Voidoids, Blind Generation, é o álbum de família com o Tiago Castro, quarta-feira, a partir das 14, a não perder a transmissão integral. Quase em cima do horário do Boomerang, viriado 25 de noite dentro do radar. To the fire. de chegarmos a Boomerang 2 para Off With The Heads, é o fatal novo álbum dos Kaiser Chiefs. Vidro azul, rodas frágeis, sons de alma, viagens neste e noutro tempo. Um programa de Ricardo Mariano, de domingo para segunda, meia-noite. Hoje a recuperação de Vidro Azul entre a 1 e as 3 da manhã, Antena Radar. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. em destaque no nosso Boomerang. Piano Magic é uma edição curiosa, porque não só por ser já distante, 2003, mas através de uma editora com sede em Sevilha. Piano Magic, The Troubled Sleep of Piano Magic. Yeah. tonight. Even bad girls sleep tonight. The aspirin white lens marked by young lust sober by. Even bad girls sleep tonight. Even bad girls dream tonight. The aspirin white lens scarred by young lust sober by. Snap right in his chain, glints cold in the night. The snapped ankle chain, glints cold in the night. Caution is thrown to the wind, and it does not blow back. Caution is thrown to the wind, and it does not blow back. Esta noite em feriado 25 é já a ponto final da edição do segundo para terça até à 1 da manhã. Começamos às 23. Piano Magic, The Trouble Sleep of Piano Magic. A recuperação de um álbum de 2003, onde foi Sam Saliense e este Speed Road Flash the Lights. Din. Din. rubrica habitualmente encerra a nossa dupla hora de Viriato 25, outras vezes não encerra mesmo, mas tudo pode acontecer. Esta semana, tal como a anterior, excertos muito curiosos para um auxiliar áudio de uma compilação notável dedicada à literatura inglesa, a Northern Anthology of English Literature, hoje W. B. Yeats. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin build there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning, though fair the cricket sings. There midnight's all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep harp score. leave this frequency, please! Na ponta da língua, praticamente a encerrar, viriado 25, mas não. Snowflake na Hot World. A despedida de hoje, Mercury Rave. Take care. Não deixem que a imaginação pare e vos pregue uma partida. A Radar e Viriado 25 voltam amanhã. Aliás, Radar estará sempre. Vidro Azul é já a seguir à uma. Quanto a nós, 23 de hoje, exato. Uau, acertamos. Tchau. Snowflake in a hot world, light inside the dark, your lonely little spot, too frozen to feel. So fleeting and so real. Uma hora.